somente tu, e minha vida és tu, e não basta saudar. Tu, minha vida, tu, te quero, tu, somente tu. Eu que já não posso seguir minha vida se não estás nela, estou sofrendo. E já não quero mais tanta tristeza e esse teu silêncio. Já não aguento mais. Tu me tratas muito mal. Quero teu amor. Não dá saudade com DJ Dinho, Nuno e Claudinho. Meu amor, pra sempre eu te amo. Treme terra da saudade, és meu coração. Dinho, não me deixe. Claudinho no treme terra da saudade, treme terra da saudade, meu amor. Eu acredito que você vai voltar. Tô com nova saudade com DJ Dinho, Nuno e Claudinho.